Salve, torcida americana! Eu sou o Salviano e vai começar o América História. Hoje em dia, existe a torcida Vale Verde, Grêmio Recreativo Cultural e Histórico Vale Verde. Uma torcida nascida em Contagem e que torce pelo nosso Coelhão. Mas a história dessa torcida existe porque o América já foi um clube de Contagem, que se mudou de BH na década de 70 e lá passou mais de duas décadas. Ou pelo menos tentou passar. Boa parte desse período coincidiu com a segunda maior seca que já passamos, que durou de 71, quando ganhamos o Mineiro com um gol de bicicleta do Jair Bala, até 93, quando fizemos uma festa em Valadares. Mas mesmo sendo um período tão grande, é pouca a história do América ali. Na própria enciclopédia do Carlos Paiva, pouco foi dito. O América História vai tentar, com esse episódio especial, resgatar um pouco desse período, mesmo sabendo que talvez existam outros pontos de vista que deveriam ser abordados, mas que na incapacidade de resgatá-los, a gente consiga fazer novas vozes surgirem. Cavaleiro marginal, banhado em ribeirão, conheci as torres e os cemitérios, conheci os homens e os seus velórios. Quando olhava da janela lateral do quarto de dormir. Estamos na década de 60. O Brasil tinha sido bicampeão no Chile em 62. JK tinha construído Brasília e a ideia de desenvolvimento do Brasil estava a toda. Os 50 anos em 5 já tinham acabado, mas o Brasil precisava se desenvolver ainda mais. Precisava e queria. Como política e futebol andam de mãos dadas, uma das ideias para estimular esse desenvolvimento era a criação de estádios novos, como o Mineirão em Belo Horizonte, que seria inaugurado em 65. Mas também de praças de esporte, campos menores, estádios mais modestos, mas que pudessem trazer a pujança desenvolvimentista ao Brasil todo. Contagem, nesse período, pensava exatamente nisso. Construir um estádio municipal para chamar de seu. O terreno onde foi construído o campo do Itaboraí Clube, o estádio municipal Sebastião Camargos, era do time do Ipiranga Futebol Clube, que a sede social era aqui na minha esquina. Quando eles decidem construir essa praça de esporte, esse campo, eles pegam e negociam com o Ipiranga, dão um campo para o Ipiranga mais próximo lá à igreja. Então, durante o primeiro governo do Sebastião Camargos, entre os anos de 63 e 67, a Câmara Municipal de Contagem aprova a Lei nº 550-A, de junho de 64, que autorizava a construção de um estádio de futebol com recurso do próprio município, que havia dobrado sua arrecadação naquele governo. Como o Leandro disse, o local escolhido é onde o Ipiranga Futebol Clube, time de Contagem, fundado em 48, mandava seus jogos desde então. O estádio, que até esse momento é um campo com uma arquibancada, seria nomeado como Estádio Municipal Sebastião Camargos, e sua inauguração parcial acontece em 1966. Em 67, quando Francisco Firmo de Matos, o Chicão, assume o poder municipal, ele expande o projeto do estádio municipal para um clube esportivo, considerado pelos jornais da época como um dos mais completos do estado naquele tempo. Essa praça de esportes vai oferecer aos frequentadores um campo gramado, nas dimensões oficiais para a prática de futebol, com arquibancada para cerca de 10 mil pessoas, além de alambrado, vestiários, bar e instalações sanitárias para o público. No setor de esportes especializados, eram oferecidas quadras de basquete, vôlei e futebol de salão com iluminação, que possibilitava disputas noturnas, e uma piscina olímpica. No edifício sede estavam vestiário, salão social, administração e um bar. Além disso, a praça dispunha de uma piscina infantil e playground para as crianças. Ou seja, seria mais do que só uma praça de esporte, seria um clube social. Clube social, público e gratuito para os moradores de Contagem. Era um clube sem burocracia. Você, sei lá, mostrava a conta de luz e entrava. E baseado um pouco no Minas Tênis Clube, na questão da gestão, de organização. Para promover o espaço, levaram o Tostão para visitar as obras do grande Centro Esportivo de Minas. E junto ao prefeito, percorreram todas as dependências que seriam inauguradas meses depois. O titular da Seleção Nacional e artilheiro do Campeonato Mineiro manifestou seu entusiasmo pela obra. Essa foi uma das notícias dos jornais da época. Então, nos últimos dias do seu mandato como prefeito de Contagem, já em 71, o Chicão promove a inauguração da Praça de Esporte Sebastião Camargos, mesmo com as obras inacabadas. São 14.690 metros quadrados de área construída, num terreno de 21.500 metros quadrados. Ainda em 71, um novo prefeito assume. É a volta do Sebastião Camargos. O mesmo que iniciou as obras da Praça de Esportes lá em 65, voltando à administração municipal, ele finaliza as obras da Praça de Esportes e cria o Contagem Itaboraí Clube, por meio da Lei Municipal nº 979, de 30 de junho de 71, para fazer a administração do espaço. O Itaboraí era um clube como outro qualquer. Podia ter acesso a ele todo indivíduo que se tornasse associado e cumprisse suas obrigações. Mas o pagamento das mensalidades atendia às possibilidades financeiras da comunidade local, conforme noticiou a imprensa. A ideia desse grupo político é criar um espaço de lazer para o morador de Contagem, mas também estimular o desenvolvimento do esporte amador na região. Teria presente um instrutor de educação física no local e incentivaria a parceria com as escolas públicas para o uso do espaço. O campo ali virou como se fosse assim, a referência para os clubes amadores da cidade. Aí muito clube jogou, Ipiranga, Frigo Arnaldo, vários times, né? O clube atendia a toda a população de Contagem, independente do seu poder aquisitivo. Entretanto, os frequentadores mais assíduos eram os moradores da região da sede. Sobre o nome do clube, foi uma decisão do prefeito, que, influenciado por um satélite de grandes proporções que transmitia e recebia imagens da cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro, batizou a Praça de Esportes com o nome de Contagem Itaboraí Clube, sinalizando que a Praça de Esportes era um polo receptor e irradiador de todas as modalidades esportivas em Contagem e no estado. E o América? Bom, ao mesmo tempo que isso acontecia em Contagem, o América estava numa situação financeira terrível. Depois de inúmeros vice-campeonatos no final da década de 50 e início dos 60, estávamos perdendo espaço para o Cruzeiro. A derrota para o Siderúrgico em 64, a criação do Mineirão em 65, deixava o nosso coelhão à deriva no quesito futebol. Nesse ano, pela primeira vez, o Cruzeiro passava a ter mais títulos do Campeonato Mineiro que o América. A torcida minguava, o dinheiro também. A situação financeira era insustentável, tanto que a base é fechada em 68 e em 69 é aprovada a venda do nosso estádio, Alameda. Na verdade, essa história da venda é mais complexa. Já em 50, com a inauguração da Independência, a Alameda perdeu espaço. Os principais jogos esportivos da capital passaram a ser realizados num novo palco e a Alameda se transformou num local de comemoração da torcida americana. Com a construção do Mineirão em 65 e mais uma opção para as partidas de futebol na cidade, o Alameda perdeu ainda mais espaço. O próprio Independência, Campo do Sete, né, entrou numa fase de ostracismo com a inauguração do Mineirão, que dirá o Alameda. Nesse período, então, o presidente do América, Walter de Melo e Silva, decide ampliar a área social da Alameda. Já que como estádio não servia, vamos usá-la como clube social. Faz sentido, né? Então, em 67, uma obra é iniciada, um enorme parque aquático. Seria uma piscina olímpica ladeada por uma enseada, separada de quatro ilhas, além de duas piscinas infantis e um playground. Mas ao mesmo tempo que as obras vão sendo feitas, a situação financeira está ruim. Como eu disse, até a base foi fechada com o argumento de precisamos economizar. Até por isso, as obras se estendem e demoram a ser concluídas. Em 69, no meio desse processo, Rui da Costa Val se torna vice-presidente do América. Rui da Costa Val nasceu em Viçosa, em 6 de setembro de 1924. Em 49, já em Belo Horizonte, se torna bacharel da Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais. Foi advogado e professor em 51, ocupou o cargo de diretor do Departamento de Assistência e Saúde da Secretaria Municipal. Em 54, inicia sua carreira política, elegendo-se como vereador de Belo Horizonte pelo PR, Partido Republicano, e foi presidente da Câmara Municipal por 3 legislaturas consecutivas. Em 64, o Brasil assiste ao golpe militar, e em 65, os partidos políticos são extintos pelo Ato Institucional número 2. Com isso, ele se filia à Aliança Renovadora Nacional, ARENA, partido de sustentação política do regime militar. Em novembro de 70, é eleito deputado estadual, assumindo uma cadeira na Assembleia Legislativa Mineira em fevereiro de 1971. O Rui da Costa Val, ele visita as instalações ainda da época do Contagem Itaboraí Clube, 68, 69. Na época ele já era político, já eleito. E ele era o presidente do América, é como fosse o Alencar hoje, né? Ele é político e presidente. Eu acho que a figura política mais importante nessa relação com o poder público é o Rui da Costa Val. Em 1971, o Conselho Deliberativo do América, dirigido pelo Dr. Milton Machado Mourão, entrega o comando americano ao deputado Rui da Costa Val. Como eu disse, Rui era até aquele momento vice-presidente. Ele assume a presidência e no mandato seguinte se reelege. Mas voltando à situação do América, nesse momento, no início da década de 70, temos um impasse. Rui da Costa Val e alguns americanos, alguns inclusive que investiram dinheiro no clube, entendem que é necessária a venda da Alameda por causa das dificuldades financeiras. Além de não verem o retorno do dinheiro que investiram, ainda precisariam investir mais para o clube sobreviver. Mas outra parte dos americanos entende que a história da Alameda era ainda muito mais viva e riquíssima e precisava ser preservada. A história do América estava ligada àquele espaço. Se não fosse possível mais tê-la como praça de futebol, que fosse como clube social pelo menos. Entendam, a construção total desse clube social, que deveria se chamar Vila Olímpica, previa a demolição das arquibancadas e a extinção do querido estádio do Alameda. Mas em 72, o projeto dessa Vila Olímpica vai se arrastando. Somente a primeira fase, com a construção da piscina, tinha sido concluída. Os vestiários tinham sido remodelados para que uma inauguração fosse feita, mas a segunda fase esbarrava em problemas técnicos e políticos. Foram encontradas enormes pedras no terreno, que dificultaram a realização de fundações e concretários. Além disso, várias partes do terreno haviam sido desapropriadas, e recuperá-las foi uma luta. A sobrevivência financeira do América dependia dessas definições, e não acontecendo, passamos por sérias dificuldades. Então, a ala que queria a venda acabou vencendo. Só que, justificado ou não, a venda da Alameda foi muito questionada pelos torcedores americanos. Era o único patrimônio que o América tinha naquele período. Era uma parte enorme da nossa história que estaria se acabando. Um jornalista americano, o Arthur Ferreira, teve diversas matérias publicadas na Placar, chegou a ser preso após a publicação de uma reportagem questionando a venda. Tempos de ditadura militar, né? O Arthur, ele fazia aquele Jornal do Brasil, edição do Brasil, que saía que vendia lá na Praça 7, e ele fez um dossiê, cara, da venda da Alameda e chegou a ser preso. Ou pela influência dos notórios americanos, né, na sociedade, pois o Rui da Costa Val era um parlamentar, né? Ele era um deputado, ou que ele não tinha mesmo prova sólida que o fizesse travar a venda da Alameda. Mas seja a melhor opção ou a única que tínhamos, a venda foi realizada. E como eu contei no episódio 73, lá na primeira temporada do América História, o dinheiro que recebemos serviu para sanar as dívidas do clube e ainda deu para fazer um time forte para disputar o Brasileiro daquele ano. Mas o que eu não contei foi que também sobrou um pouco de dinheiro para investir num novo clube social e num centro de treinamento. Se a Alameda não existia mais, a saída podia ser mudar de cidade. Rui da Costa Val já conhecia o Itaboraí Clube e a Prefeitura de Contagem agora tinha um possível aliado. Milton Cardoso. Milton Cardoso nasceu em Brumado, na Bahia, no dia 22 de maio de 1938. Chegou a Belo Horizonte com 16 anos para trabalhar na Magnesita, que era a indústria sediada em Brumado e com fábrica e contagem. Aqui ele concluiu o curso científico no Colégio Anchieta, em 59, e se formou no curso de Direito na PUC em 66. Ele ingressa na política filiando-se ao Partido Republicano, o mesmo do Rui da Costa Val. Mas desligou-se do PR quando este, na convenção do Rio de Janeiro para a escolha do candidato à presidência da República, decidiu apoiar a candidatura de Jânio Quadros. Com o AI-2, Newton filia-se ao Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, de oposição ao regime, tendo sido um dos seus fundadores, e ali chegou a exercer o cargo de tesoureiro do Diretório Municipal. Em 67, ele se candidata a prefeito de Contagem, perdendo para Sebastião Camargo. Mas nas eleições municipais de 72, candidata-se novamente, obtendo 70% do eleitorado no município. Em 73, então já como prefeito, ele promulga a Lei Municipal número 1106, que concede autorização para comercialização do terreno do Contagem Itaboraí Clube. A lei estabeleceu que a comercialização do Itaboraí fosse feita por uma concorrência pública, e o uso do recurso obtido utilizado para a construção de 4 praças de esporte em Contagem, nos bairros Eldorado, Amazonas, Ressaca e na Sede, bem como a conclusão do Palácio da Justiça. Márcio de Castro, americano que desde 71 fazia parte do Conselho Deliberativo do clube, conta que quando ficou sabendo que a Prefeitura de Contagem iria fazer uma licitação para a venda do Itaboraí, visitou o espaço e chegou à conclusão de que ele seria a solução para os nossos problemas. Convenceu o Rui da Costa Val, que a princípio achava que era muito longe, e entraram em tratativas com Newton Cardoso. Depois de visitarmos as dependências do clube, todos foram unânimes em aprová-lo. Após entendimentos havidos com o prefeito, Dr. Newton Cardoso, a licitação foi publicada e realizada. E o América, como o único licitante, arrematou o imóvel, pagou à vista e não como. Maldosamente vincularam na época que ele teria sido doado ao nosso clube pela Prefeitura de Contagem. Em escritura lavrada na comarca de Contagem, 14 de agosto de 1973, e aditamento lavrado em 5 de setembro de 1979, a Prefeitura Municipal de Contagem, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Newton Cardoso, vendeu o imóvel ao América Futebol Clube, entidade desportista, representada por seu presidente, Sr. Rui da Costa Val, pelo preço de 1.335.000 cruzeiros. Trazido para os valores atuais, isso significaria mais ou menos uns 7 milhões de reais. Não foi doação, mas foi uma pechincha, né? Ainda no mesmo documento cartorial consta: certifico que, conforme consta da escritura que deu origem ao imóvel dessa matrícula, fica gravado com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade, instituídas pela Lei Estadual número 6.074, artigo 2º, de 17 de abril de 1973. Isso significava que a transação foi realizada com condições que obrigavam o América a manter em caráter permanente e perpétuo as suas atividades no município, impedindo a alienação do imóvel a terceiros, ou seja, o América nunca poderia vender o clube, deveria se estabelecer em Contagem para utilizar o imóvel como forma de estimular o esporte na cidade. O prefeito de Contagem justificou a venda do Itaboraí, afirmando que o município ganharia em arrecadação com a América realizando suas atividades na cidade, e que vender o Itaboraí foi bom para poupar o município dos gastos de mantê-lo em funcionamento. Foi assim que Newton Cardoso compareceu à Câmara Municipal justificando essa importante decisão para Contagem. A vinda do clube para nosso município de fato representará mais um expressivo marco no nosso desenvolvimento e acarretará inegáveis benefícios para nossa mocidade e para nossa população em geral. Com efeito, apesar de ser Contagem um dos municípios de maior índice de progresso neste estado, em todo o setor de desenvolvimento, destacadamente no que diz respeito ao seu parque industrial, com o consequente aumento de sua população obreira, nota-se que no campo das atividades esportivas, onde futebol figura como diversão popular predileta, ainda nos encontramos em situação bastante inferior a outros centros urbanos. Essa lacuna é que pretendemos preencher ao oferecer condições a um dos mais gloriosos clubes mineiros para se instalar e desenvolver suas atividades entre nós. Posteriormente, vozes contrárias apareceriam para questionar a venda do Itaboraí. Sebastião Camargos, o ex-prefeito que iniciou a construção do Itaboraí, questiona a legalidade da transação. A Câmara acreditou e aprovou a venda. Não houve concorrência para a venda. Foi uma negociação direta, sem licitação, sem nada. Sem nada. Na década de 90, a doutora Rosa Leão, após apresentar uma pesquisa documental e jurídica, ressaltou: a área do América Futebol Clube foi adquirida por um valor muito baixo, constituindo um prejuízo para o patrimônio público municipal e, consequentemente, para os cidadãos. Mas, independente dos questionamentos da época ou que viriam no futuro, a negociação foi rápida e o América adquire o Itaboraí e já passa a utilizá-lo. O espaço passa a ser denominado como Centro de Treinamento Vale Verde, ou, como os moradores da cidade passaram a chamá-lo, de Campo do América. Logo em seguida, compramos também um terreno chamado Três Barras, onde a diretoria desejava no futuro construir um novo estádio. A migração fazia parte do projeto de criar uma base americana no município de Contagem. América Futebol Clube, o novo time de Contagem. Os ratos soltos na casa, minha casa, não precisei muito além dessa estrada. Só que, ao mesmo tempo que comprou o Vale Verde e o Três Barras em Contagem, indicando essa mudança de cidade, o América também compra um terreno na Pampulha, onde era o Samarcã. A rua Mantena, número 80, no bairro Ouro Preto, acabaria abrigando o Clube Social do América, conhecido como CLAM, Centro de Lazer Americano. Tinha salão de festas, piscinas e quadras, e no futuro, no meio da década de 80, a sede administrativa também seria alocada lá. Além disso, até que o estádio do Três Barras fosse construído, ainda jogaríamos em BH, no Mineirão principalmente. E vejam, essa ideia de mudança de cidade não foi uma ideia tão forte assim entre os americanos. Tinha muita gente no conselho que lutava para transferir tudo para Contagem. Não queriam ser um clube de Contagem e abandonar BH. O América tinha uma história na capital mineira. Além de perder o Alameda, que era parte dessa história, íamos mudar de cidade e renegar todo o restante? Já a outra ala achava que ir para Contagem seria a nossa redenção, porque o América teria um suposto apoio do governo municipal de lá, e além disso, o Atlético e o Cruzeiro estavam cada vez mais se tornando gigantes desde que o Mineirão nasceu, e muitos acreditavam que Contagem poderia criar uma torcida só nossa, e assim crescer e conseguir disputar com eles. Ou seja, o Cruzeiro Atlético estava muito forte na época da Vale Verde. E os americanos, se a gente já se sentia asfixiado nos anos 90, imagina na segunda metade dos anos 70, né? Com os dois times bombando assim. Eu acho que essa pressão de uma ala tirar o América das praças de Atlético e Cruzeiro deve-se muito ao contexto da época também. Bom, se a ideia inicial era ter o Vale Verde como clube social, isso se desfez com o nascimento do CLAM. E em 16 de fevereiro de 1974, é então inaugurado o Centro de Treinamento Vale Verde, em uma solenidade que contou com a presença do governador Rondon Pacheco. Nesses anos seguintes, o América utiliza bastante o Vale Verde como local para treinamento dos seus times profissionais. Mas isso não significa sucesso desportivo. Diferente de 73, em que fizemos uma campanha invejável, o restante da década de 70 não é pródiga para o Coelhão. De qualquer forma, o CT vai sendo utilizado pelo time profissional até que em 77, a diretoria americana, desgostosa de pagar as taxas cobradas pelo Mineirão e pela Independência, convence a FMF a liberar os jogos contra os times do interior lá no Vale Verde. E assim, jogamos contra Guarani, Uberlândia, Uberaba, Nacional, Valério, Caldense e URT. O América só não enfrenta Atlético, Cruzeiro, Vila Nova e o ESAB, no Vale Verde. Acredito que contra a Duplinha e o Vila, porque fazíamos mais renda no Mineirão. E o ESAB, porque era um time de Contagem, né? Então seria dar um mando para eles. Se a torcida americana é supersticiosa, como vimos naquele episódio sobre Mandinga, o Vale Verde é pé quente, né? Foram 7 jogos com 7 vitórias americanas, 100% de aproveitamento. Vejam só esse score: América 3-1 na Caldense, 3-0 no RT, 5-0 no Nacional, 1-0 no Uberlândia, 3-1 no Guarani, 1-0 no Valério e 3-0 no Uberaba. Foram 19 gols a favor e 2 contra. E apesar da distância, a torcida americana prestigiou o Vale Verde. No primeiro jogo contra a Caldense, colocamos 2.500 torcedores. Mas nos demais, esse número já ficou menor. E apesar da boa campanha contra esses times, não vamos muito longe no Mineiro e a final fica entre a Duplinha mesmo. O projeto de criar estádio no terreno de Três Barras vai sendo adiado, primeiro por falta de recurso. Mas depois descobriu-se umas minas d'água no terreno e com isso, a Prefeitura de Contagem embarga o projeto devido ao impacto ambiental. Ou seja, nada de estádio do América em Contagem. Com isso, a Vale Verde vai sendo deixada um pouco de lado. Sem um tratamento adequado do gramado e com a estrutura não sendo condizente para o futebol, o gramado do Mineirão, por exemplo, era alto e fofo, e o do Vale Verde tinha um gramado diferente e tal. E somado a isso, começa a aparecer alguns problemas com o custo de transporte, porque os jogadores moravam em BH. Em 78, o América já se encontra de novo sem recursos para investir no futebol. Nosso presidente, Ilano Starling, que substituiu o Rui da Costa Val, vai sofrendo muita pressão pelos resultados e não consegue reagir. Fizemos nova campanha pífia no Mineiro e no Brasileiro. Vai ficando cada vez mais difícil ir treinar no Vale Verde. Por isso, algumas vezes vamos treinar em campos no Santa Luzia. Jair Bala era nosso técnico nessa época. E ele conta que muitas vezes percorria com o time dentro do ônibus para poder olhar onde iam treinar. Muitas vezes paravam na frente do batalhão da PM ali no Prado, pediu o coronel permissão para treinar. Às vezes dava, às vezes não. O América também olhava com o bispo Dom Serafim e chegou a treinar no campo da PUC. Ali já era gramado e pertencia à Igreja Católica. Enfim, o América usava a influência de alguns americanos notórios para poder pedir permissão para treinar em campos de BH, porque ficava mais em conta do que ir para o Vale Verde. Apesar disso, Jair Bala e os meninos do Vale, é como a imprensa se refere ao América nesse período, numa alusão aos meninos da Vila dos Santos, mas referindo aos jogadores americanos que treinavam no Vale Verde. Foi no Vale Verde que foram tiradas fotos dos jogadores que compuseram aqueles cards do ping-pong que fizeram muito sucesso na época, já viu? Lá no meu Twitter eu coloquei várias fotos para a galera lembrar. Segue lá, ST Salviano. Entramos então na década de 80 com essa situação. Época de um grupo de conselheiros chamados Arqueiros Verdes, que faziam sacolinha para arrecadar verba para pagar as contas do clube. Você viu a América História de 81, que o Wagner Oliveira conta que se não fosse a venda dele para o Bangu, do Castor de Andrade, o América passaria por um aperto terrível. Com isso, o Vale Verde vai, com o tempo, sendo cada vez menos usado pelo time profissional. E vai aumentando espaço para promover suas categorias de base. Além do futebol, o campo do América também se transforma no Clube do América em Contagem. O Vale Verde fornecia restaurante, bar, quadras poliesportivas, piscinas, né? Lembra? Então, apesar de já existir o clã que ficava no bairro Ouro Preto, o América vai dar vida também ao Clube Social do Vale Verde. Os sócios e frequentadores desse clube seriam tanto os torcedores americanos em geral, quanto moradores da cidade de Contagem. Além disso, o América também usa o espaço para outros eventos esportivos, shows musicais, peças de teatro, até concurso de Miss. Nessa época, enquanto a base treinava no Vale Verde, o profissional ficava zanzando de ônibus atrás de campo para treinar. Afonso Celso Raso, o Afonsinho, nosso então presidente, acha um terreno no bairro Braúnas, perto do zoológico. Ele leva o Rui da Costa Val lá, que chora ao ver o terreno. Esse seria o momento em que a gente ia parar de passar a perna. O Lana Drummond ia nascer. Mas de qualquer forma, o importante é perceber que aquela ideia de mudar de cidade jamais vingou. O América foi reduzindo suas atividades no Vale Verde até encerrar, por volta de 97, suas operações no imóvel do antigo Itaboraí, que permaneceu como um clube social mais um pouco, sendo desativado progressivamente até encerrar suas atividades e ser vendido entre 98 e 99 para uma construtora com o propósito de construir no local um condomínio residencial com mais de 500 unidades habitacionais. Quando o América vende essa área, a Associação Comunitária do Bairro Fonte Grande contesta o empreendimento, primeiro dizendo que causaria um grande impacto na região e depois questionando a validade daquela transação comercial. Uma vez que o América comprou Itaboraí, existia aquela cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade, lembra? Mas é que em 98, o América havia cancelado na justiça a cláusula que impedia a comercialização do terreno. Bom, a Associação Comunitária, junto com o Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio de Contagem, ainda tentaram escrever o imóvel no livro do tombo para invalidar a venda. Mas depois de um relatório de tombamento ter sido aprovado no Conselho, o prefeito de então não executou a inscrição. Entendeu-se que a aprovação no Conselho era meramente consultiva e a decisão era única e exclusiva do prefeito. Ou seja, a decisão de tombar ou não era uma decisão política do prefeito de Contagem, que nesse momento era, de novo, Newton Cardoso. De qualquer forma, foi preservado o prédio da sede e a piscina do clube. Houve parcelamento de solo do restante e o empreendimento imobiliário foi construído na parte do terreno onde ficava o campo de futebol e outras estruturas para a prática esportiva. E assim acabava o Vale Verde. O período que o América ficou no Vale Verde foi de 74 até 97, 23 anos. E até por isso tem muitas outras histórias para serem contadas. Todo jogador que passou pelo América nesse período tem um caos, uma lembrança para contar do Vale Verde. E olha, foram muitos atletas. O América é famoso por sua base e foi no Vale Verde que vimos surgir Éder, Wagner Oliveira, Palinha, Ronaldo Luiz, Euler, Rinaldo, William, Evanilson, Gilberto Silva, Irênio, Somália e muitos outros. Apesar de uma década de 80 sem muitos resultados esportivos, apesar daquela seca que passamos de 71 até 93 que eu falei, foi no Vale Verde que o América formou o time e ganhou a Copa São Paulo de Júniors em 96. E ajudou naquele período fértil de novas conquistas que foi a década de 90 para o Coelhão. Eu conversei com o Anderson Boizangado, que jogou no Vale Verde nesses últimos anos, de 95 a 97. Foi bicampeão sub-20 e campeão da Copa São Paulo de 96. Pedi para ele lembrar um pouco como era estar ali no Vale Verde. A história do Vale Verde, eu cheguei em 1995, a estrutura que nós tínhamos lá, na chegada, me encantou, né? Porque eu sou do interior, sou de Juiz de Fora, então eu saí do Esporte Clube aqui de Juiz de Fora, nunca tinha ido para um grande centro, né? Então, assim, aquele espaço gigantesco lá chamou muito a atenção, né? Vários meninos assim, morando, cada um de uma cidade e tudo. Então, assim, eu fiquei muito encantado, mas depois que a gente vai passando, né, a gente vê que era um local assim, onde a gente estava situado, um local perigosíssimo na época, né, mas o América nos dava uma estrutura até razoável, né. Não vou falar para você que tudo era mil maravilhas, porque a gente teve dificuldades lá, grandes dificuldades, mas dentro da medida do possível, na época, o América procurava nos dar toda a estrutura, né? É, uma das histórias é, assim, né? Triste, mas engraçada, né? Na parte da tarde, nós não tínhamos café da manhã, né? Nós tínhamos o café da manhã, um café muito simples, né? Era o pão com manteiga e o café com leite, né? O café puro, tinha o leite, tinha Nescau. Mas o pão, tirando os finais de semana, era pão com manteiga mesmo, puro. esporadicamente, assim, quando nós jogávamos e sobrava as frutas, essas frutas ficavam pro café da manhã. Na parte da tarde era só almoço, né? Que após o almoço nós não tínhamos o lanche da tarde. Então era um período assim que a gente procurava regrar, né? Cada um por si, diminuindo a carga ali, a alimentação. Que era alimentação assim bem simples, sabe? No Vale Verde. Arrozinho com feijão mesmo. Uma saladinha. O bife também era, né? Assim, era uma situação bem, bem contada, né? Quando era uma carne assim, na época mais barata, a gente tinha direito a duas, mas quando era o bife de boi, era um pedaço só. E assim, 70% do período era salsicha, principalmente na janta, né? Onde a cozinheira não ia, então a gente pegava parte da sobra da comida. Então assim, foi um período bem difícil, porque à tarde, como a gente não tinha nada para comer e a gente já sabia que na janta seria limitado as coisas, nós ficávamos assim, né? Um dinheirinho da ajuda de custo que a gente tinha na época, quem conseguia guardar, igual eu, mandava para casa, né? Uma parte do meu dinheiro eu mandava para casa, e às vezes eu não tinha no mês a grana para poder ficar comprando aquelas bolachas, né? A gente comprava algumas bolachas na parte da tarde. Então a parte engraçada disso aí é que a gente se virava, né? Tinha um pé de manga lá e às vezes a manga nem madurava. A gente pegava aquelas mangas assim de vez e comia com sal à tarde. Principalmente o senhor Somália, que quem nos ensinou essa prática aí. Então assim, foi bem engraçado. Foi bem engraçado, bem, bem sofrido, mas bem assim, bem de aprendizagem, forma de vida. Eu, apesar das dificuldades lá, eu não tenho que reclamar nada. O América, naquilo que podia nos dar, nos dava. E eu soube passar de maneira tranquila, porque eu tive uma infância muito difícil, uma infância pobre. Então eu soube passar. E às vezes eu jogava bola para poder distrair, ludibriar a fome. E a carga de treinamento era muito pesada. E a alimentação, infelizmente, não supria essa perda, né, de nutrientes que a gente tinha. Outra história também é que nós à noite tínhamos assim vontade de sair e dar um passeio, né? Então, esporadicamente na pracinha lá embaixo lá tinha umas festinhas, né? Umas organizações assim da prefeitura e tudo. Nós colocava as roupinhas lá de boleiro e descia, né? E algo que deixava muito irritado os meninos da época lá. Porque as meninas assim se interessavam, né? Vinha até a gente, conversava, a gente fazia aquela rodinha e tudo. Aí certa vez eu e Somália, nós descemos, que era de comum, né? A gente morava junto, dividia o mesmo quarto. Então na ocasião desceu só eu e Somália e a gente estava na pracinha tranquilo, em pé ainda. Acho que não deu 15 minutos que nós tínhamos chegado. Daqui a pouco a gente vê assim, uma movimentação no meio da praça, né? A gente estava um pouco mais acima. Então a gente viu aquele vulto no meio da praça. E a gente só escutou assim, pega eles, pega eles, pega eles. E daqui a pouco o aglomerado foi se aproximando. Quando eles começaram a apontar o dedo, é eles. Aí a gente deu conta de que era eu e Somália. Olhando para trás não tinha ninguém, era só eu e Somália. A gente deu um galope de morro acima. Assim, eu nunca corri tanto na minha vida. E por sorte a porta do Vale Verde estava aberta, porque os atletas se recolhiam às 10. Por sorte a gente não excedeu no horário e conseguimos abrir o portão e subir. Só que não deu tempo de fechar o portão, porque estavam muito próximos. Então a gente subiu a escada correndo, me lembro como se fosse hoje, e entramos no quarto. E aquele aglomerado entrou no Vale Verde, quebrando vidro. Alguns chegaram até empurrar a porta do quarto. Eu lembro que a gente encostou a beliche que a gente tinha no quarto, a gente encostou na porta para que ela não fosse derrubada. Aí até que o vigia chegou e deu grito, conseguiu plantar aquele aglomerado que foi para nós. Eu acho que a gente até morreria, na verdade, porque eram paus, eram pedras, eles jogaram pedra nos vidros, quebraram boa parte lá. Depois a gente veio saber que era engano, né? Confundiram a gente. Mas é uma das histórias assim triste, né? Assustadora, mas que a gente passou, graças a Deus, beleza. Engraçado que antes da janta, a gente ficava sempre assistindo a Malhação, né? Então a gente se reunia na sala e todos iam a Malhação. Depois da Malhação a gente descia para jantar. Então eu cheguei em 1995, tinha um pessoal ainda de 1975, né? Que era o Irênio, o Dentinho, Flavão, Ivanilson, aquela galera toda. E nós morávamos lá no Vale Verde, estavam morando com a gente. Então, na ocasião, eu estava chegando, né? Aí coloquei uma cadeira de ferro atrás do sofá para ver a malhação junto com o pessoal. E eles eram assim um pouco marrento, né? Porque com quem chegava, né? Eles brincando, juvenil, não sei o quê, com os meninos lá, né? Os meninos também do juvenil. Senta no chão, os meninos tudo sentados no chão. E eu, até então, não conhecia ninguém. Peguei a cadeirinha e coloquei atrás do sofá. E encostei os dois pés assim. Sofá assim, já um sofá velho. Então ele tinha um rasgo atrás assim, onde tem uma madeira que pega de fora a fora, de um lado ao outro. Então se dava para colocar os pés, né, para você dar uma relaxada na perna, e eu coloquei. Aí um deles, não lembro se foi o Dentinho, não lembro se foi o Flavão, olhou para trás assim e viu que meus pés estavam no sofá. E falou assim: aí, o juvenil chegou ontem aí, não deu nem sinal para onde, já acha que já pode pegar a janela. Aí, rapaz, eu fiquei tão, tão revoltado assim, sabe? Porque eles começaram a rir, né? O pessoal todo começou a rir e tal. E uns olhando pra minha cara assim, né? E assim, eu sou bem estourado, né? Tanto que o meu nome, depois eles me apelidaram lá de Boi Zangado, devido a esse estresse todo, né? E eu me senti na obrigação de dar uma resposta para aquelas pessoas, para aqueles atletas que me olharam, porque senão depois eu perderia o respeito e eu tava em fase de experiência, né? Falei, qual é, irmão? Eu cheguei ontem, tô aqui hoje, vou ficar aqui, vou passar no teste e vocês vão ter que me aturar, porque se fizer coletivo contra mim, eu não arrego para nenhum de vocês. Pode ser profissional, pode ter subido, pode ter descido. E outro, eu vim de fora com sonho e ninguém vai me tirar esse sonho. Entendeu? Se eu não puder ganhar o respeito de vocês em campo, eu vou ganhar. A gente vai ganhar na porrada. Quem que falou aí? Se quiser vir pra dentro, tamo junto. Aí todo mundo espantou, né? A galera espantou todos. Então assim, aí comecei, né? Comecei, pô, vocês não sabem de onde que eu vim. Vim de fora, pô, eu sou de morro. Eu sou assim, sou assado. Aí contei um pouco da minha história. A partir dali, eu ganhei um respeito tremendo, assim, sabe? Aí eu via na janta, assim, o pessoal se aproximar de mim. No café da manhã, os meninos vinham sentar do meu lado. Uns se sentiram vingados, assim, porque tava sendo esculachado. Então, assim, eu ganhei uma amizade, ganhei um respeito, sabe? E eu sou uma pessoa muito amável, sou explosivo, mas sou muito amável. Ariano, né? Fala a verdade, não deixo passar, falo na cara. Duas pessoas, assim, que foram inesquecíveis pra mim, que moravam em torno ali do Vale Verde. Primeiro era a tia Marlene, né? Que deixava a gente comprar chup-chup fiado, que morava bem de frente ao CT de treinamento Vale Verde. E a Letícia. A Letícia morava do outro lado, num bloco de apartamentos. E a Letícia sempre nos acolhia, fazendo bolos super gostosos, sempre com um sorriso agradabilíssimo no rosto. Então, era a casa que nós íamos e comemorávamos as festas de aniversário, tanto dos jogadores quanto dela, quanto da mãe dela. E a própria mãe dela assim, era bem solista com relação a nossa saída lá, sabe? Não tinha restrição nenhuma, a gente sentia em casa mesmo, assim, sabe? Com muita saudade da família, e nós matávamos a saudade ali nos braços ali daquela família maravilhosa. E também suas colegas, né? Que embora a gente não fosse na casa delas, mas ela estava sempre com ela lá e a gente sempre trocando ideias, elas passavam lá e levavam bolos pra gente, até roupa. Muitas vezes elas lavavam pra gente. A gente tinha essa dificuldade, né? Porque nós que lavávamos as nossas roupas mesmo, né? Nós não tínhamos maquinário lá, com máquina de lavar, nem tanquinho. Então era essa ajuda que a gente tinha. Então são duas pessoas marcantes, assim, na nossa vida. Essa é a história que nós temos aí do entorno do Vale Verde. Aí lá para 1997, quando o Vale Verde já tinha sido entregue pelo América, né? Então todo o complexo esportivo ficou, digamos, vazio. Eu era adolescente na época e andava de skate, tinha muita gente que andava de skate aqui na cidade, e os skatistas pegaram e começaram aos poucos entrar, né, nesse clube já abandonado e andar de skate nas quadras. Então o Vale Verde, ali, as quadras do clube do América, como a gente chamava, começaram a ser ocupadas pelos skatistas e o campo do futebol pela garotada que estava jogando bola na época, né? E também a gente entrava para soltar papagaio, pipa, né? E assim foi. Teve um certo dia que estava eu e o Jardel, aí nós andamos lá, né, o prédio todo, entramos numa sala, vestiário, fomos entrando para ver o que tinha, o que era, e aí numa das salas nós encontramos um cofre. O América deixou o cofre para trás, né? Pesado e tudo. Fizemos um esforço danado e saímos empurrando aquele cofre pela escada abaixo, e era uma escada em espiral. E no final a gente acabou conseguindo colocar esse cofre lá como um obstáculo, né, de manobras de skate. Então durante um certo período ainda foi um espaço de práticas de esporte e lazer, mas aí já com, né, sem o América, uma coisa mais de apropriação do local pela comunidade de Contagem. E aí quando em 2017 a gente funda o Grêmio Recreativo Cultural Histórico Vale Verde, a nossa proposta, que a gente mantém até hoje e desenvolve, né, é de não deixar que essa história, essa memória do esporte, do lazer, do América Futebol Clube, no CT Vale Verde, não morra. E a gente quer colaborar um pouco para a história do América, né, no dia a dia, na arquibancada e também, né, nesses causos, nesses contos que envolvem a comunidade do entorno do antigo Vale Verde, que teve uma relação intensa, boa, positiva, durante mais de 20 anos, e a memória está aí. A gente consegue de vez em quando alguns registros fotográficos e vamos juntos aí contando essa história. A Vale Verde não morreu. E sobre o América não ter conseguido se transformar num time de Contagem, o tio do Marinho, Mário Monteiro, conta que conheceu muitos americanos de Contagem por causa do Vale Verde. Se tivesse ficado lá, viraria o time da cidade? É impossível saber, mas é inegável que a identificação com uma parte de BH é muito forte e ajudou a manter o Coelho aqui. O América é Bahia com Timbiras, região de funcionários, e Santa Efigênia caindo ali, sabe? Rua Ceará, Maranhão, Avenida Brasil, a América é ali. E a Alameda fez também o bairro Floresta e Sagrada Família. Você pegar Floresta, Sagrada Família, Santa Efigênia até funcionários, é esse polígono aí que é a essência americana. É esse polígono que não deixou a América ir pra Contagem. Tanto no aspecto simbólico quanto até prático, né, da coisa.